Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. São os primeiros sons da Floresta Encantada desta semana. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começámos precisamente com uma escolha tua. O que é que abriu a Floresta? Começámos com os norte-americanos de Illinois, The American Breed, com o tema Bend Me, Shape Me, um tema que saiu em 1967, mas que anteriormente foi gravado em 1966 pelos Outsiders, não confundir com os Outsiders holandeses. E este tema acabou por alcançar o 5º lugar na Billboard Hot norte-americana em 1968 e conseguiu também o 24º lugar nos charts dos singles do Reino Unido. E depois de American Breed, passo para os Blue Cheer, banda de São Francisco, influente na cena toda psicadélica dos anos 60, de finais dos anos 60 de São Francisco, mas também um nome importante para o desenvolvimento de um rock mais pesado, que depois se veio a definir como heavy metal. Passo para o terceiro disco que os Blue Cheer editaram em 1969, neste caso New Improved, e vamos ouvir a faixa Peace of Mind. São os Blue Cheer em 1969. Thank you. Primeiro, na Floresta Encantada estivemos com os Blue Cheer em 1969, escutámos a faixa Peace of Mind, um tema de blues, rock, mas também ali com um travo muito forte de psicadelismo. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. O que é que acabou de passar agora na Floresta? Foram as The Pleasure Seekers, uma banda totalmente feminina da década de 60, mais conhecida por ter aqui a jovem Suzy 4, em início de carreira, ainda adolescente, fazendo-se acompanhar com as suas irmãs. As Pleasure Seekers com o tema Mr. Power, é um tema de 1965, mas que já parece ser de 1968. Aqui eu acho que as Pleasure Seekers anteciparam-se até algumas bandas masculinas que foram detentoras dos galardões da psicadelia, aqui as Pleasure Seekers a adiantarem-se. E até do punk. Sim, garage, punk e psicadelia. Muito bem, vamos agora avançar com outro nome importante do psicadelismo, neste caso um nome britânico, são os Kaleidoscope, não confundir com os Kaleidoscope americanos, também existem, ou existiram. Os Kaleidoscope britânicos, por acaso, apesar de terem terminado em 1970, reuniram-se em 2013 e ainda continuam a tocar. Vamos até ao primeiro disco deles, Tangerine Dream, editado em 1967, e vamos ouvir a faixa que encerra este registro, The Sky Children, são os Kaleidoscope em 1967. Came down to the sea, and he spoke to the children, floating and culling floated across the island with ease, and it came back toward them on the perfume breeze. They smiled at the deepling, they gazed at the sun, and they smiled at each other, pretty little ones. A beautiful white horse came down to the sea, and the children all climbed up as he knelt on one knee. They rode through the valleys and high over hills, and they laughed oh so loudly, their fear to kill. They came to a lakeside of deep velvet and green, and they all stared in wonder at its beauty serene. They climbed from the white horse, they watch as it goes, as they stood by the water kissed their toes. A boat in the distance was suddenly there, waiting to take the children to anywhere. The porcupine captain said that he didn't mind, in his coat of blunt needles he looked very kind. They sailed through the sunshine across the green lake, and they drank lemonade and they ate ice cream cake. They landed in a dark cave as their boat disappeared, and they all stood in darkness through the shadows they peered. But out of the blackness shone diamonds so bright, many tiny white hands shielded eyes from the lights. In a pool of quicksilver stood Neptune so wise, new pearls were his white teeth, bright diamonds his eyes. Children he gave, they listened intently as the music came forth from the magic pink seashells, and nobody talked. But Neptune had vanished when they lifted their eyes, so they walked from the cave as two kingfishes cried in the bright shiny sunlight. They got down on to the seashells of the musical sea. But the day grew much darker, so they climbed on the breeze, and they floated to the village, and the people were pleased to see them so happy. Sad, the time had come to leave, so the people waved goodbye and begged them to leave. Of the wonders they had seen in the island of the sky, and the children said they would, and away they did fly through the white clouds of no time, till forever it seems, and the children stayed children, and they lived in their dreams. take any place and I don't care. Maybe you're my long lost friend on Sunday afternoon. And even though I try, I can't remember you. Maybe my memory's bad, maybe I'm feeling sad, maybe I'm just glad it's Monday. You told me a lie, put a teardrop in my eye last Sunday. Cheated and misused me, but you will no longer abuse me. I'm on my way, and you'll be my long lost friend on Sunday afternoon. And even though I try, I can't remember you. Maybe my memory's bad, maybe I'm feeling sad, maybe I'm just glad it's Monday. You don't think I'm funny when I say I don't remember you from anywhere. But I do not know your face. It is something that I can't place. Primeiro, na Floresta Encantada desta semana, estivemos com o Kaleidoscope, banda britânica, não confundir com os Kaleidoscope americanos, também existem para distinguir, costuma-se usar Kaleidoscope US e Kaleidoscope UK, neste caso Kaleidoscope UK, em 1967, no disco de estreia do grupo Tangerine Dream, e ouvimos a faixa Sky Children. Entretanto, e logo a seguir aos Kaleidoscope, estivemos com uma proposta da Ana Farinhano. O que é que passou agora? Foram os Monday's Children, uma banda clássica de pop psych de 1966, com o tema Long Lost Friend, que na altura saiu pela Rembrandt Records. E agora passamos para um disco de jazz fusão, uma fusão do jazz com o rock, aqui com Jerry Garcia dos Grateful Dead, juntamente com Howard Wells, um teclista de Hammond que chegou a tocar em várias músicas dos Grateful Dead, em especial no registro American Beauty. Os dois também tocaram muitas vezes em jam sessions, mas depois acabaram por fazer um disco com uma capa absolutamente tripante, muito psicadélica. O disco saiu em 1971, e vamos ouvir talvez um dos momentos mais funk deste disco. O disco passa por muitos momentos mais jazzísticos, aqui uma aliança com o funk, na faixa Southside Strut, é Jerry Garcia com Howard Wells, no registro de 1971, Hotter All. Now primeiros tivemos com o disco Hot to Roll de 1971, Jerry Garcia e Howard Wells, neste caso a guitarra de Grateful Dead com o órgão Hammond de Howard Wells, num disco de jazz fusão. Escutámos a faixa Southside Strut para este projeto paralelo de Jerry Garcia, claro, aos Grateful Dead. E depois de escutarmos Jerry Garcia e Howard Wells, uma proposta da Ana Farinha na Floresta Encantada. Ana, o que é que passou agora? Para imprimir um pouco de ritmo e para aproveitar a onda mais jazzy do Jerry Garcia, trouxe o Pedrinho, mas aqui em jeito de comemoração, porque a semana que passou, esta semana que passou, deu-se a comemoração da independência de Cabo Verde, daí ter trazido o Pedrinho com o tema Nanda, que é o do primeiro álbum do Pedrinho, Nós Deixa Demi Conta a Mentira, mas que também aparece numa excelente coletânea, mais uma de Cabo Verde, o Synthetize the Soul, Astro Atlântica Hipnótica from Cape Verde, entre 1973 e 1988, aqui o Pedrinho no início da década de 80. Deixa-me referir que esse é um subtítulo genial, Astro Atlantic Hipnótica from Cape Verde. Impressionante, impressionante. Vamos seguir na Floresta Encantada e depois do Pedrinho de Cabo Verde passamos para a Alemanha, aqui um momento de mais kraut, mais ambiental também, com Brian Eno, Dieter Moebius, Hans Joachim Rodelius, ou seja, Eno com os Cluster. Em 1978 fizeram um disco em colaboração, After the Heat, e vamos escutar o tema da Bell Dog. Brian Eno, Dieter Moebius e Hans Joachim Rodelius agora na Floresta Encantada. Thank you.

Floresta Encantada, primeiro em 1971, com Hino, Moebius e Rodelius. Hino, claro, aqui envolvido um pouco na cena mais kraut da Alemanha, na cena mais ambiental que, provocada pelos sintetizadores, pelo desenvolvimento dos sintetizadores em finais dos anos 70. Escutámos da Bell Dog para Hino, Moebius, Rodelius. Entretanto, uma escolha da Ana Farinha na Floresta Encantada. Ana, o que é que passou agora na Floresta? Passaram os grupos 1850, uma banda de Haia, aqui no primeiro álbum, um álbum que saiu pela Philips em 1968, o álbum A Gemma Strip to Mother Earth, e passou precisamente o primeiro tema que encerra a carreira desta banda holandesa, o tema Still Sings. E entretanto estamos mesmo quase a fechar a Floresta Encantada desta semana. Para o final fica um tema de David Bowie em colaboração com Brian Eno. O facto de ter trazido também o Eno com os Cluster, acabei por fazer a ligação para esta música, um momento alto do álbum Low de 1977, o primeiro disco da chamada trilogia berlinense de David Bowie. Vamos escutar um tema onde os sintetizadores estão muito marcados, um tema muito calmo. Chama-se Warzawa, é David Bowie no disco Low de 1967, com coprodução e também co-escrito por Brian Eno, a fechar a Floresta Encantada desta semana. Ana, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana, Tiago.